Quero te fazer um convite. Talvez o mais sábio de todos os convites que a sua vida já teve a oportunidade de aceitar. Quero que conheça Deus, um Deus de verdade, cheio de amor, de misericórdia, carinho, cuidados e de promessas. Um Deus que pode todas as coisas na sua vida, que te enche de sonhos e te faz ser especial nesse mundo. Deus é aquele que cura os aflitos e oprimidos. É aquele que sara suas dores, refaz suas feridas e alivia seus gemidos. Deus é aquele que pode tudo por você. Basta que você se interesse em conhecê-lo. Venha conhecer esse Deus que todos os dias bate na porta do seu coração e pede para entrar e fazer morada. Venha conhecer esse Deus que tem as chaves das portas nas mãos, que tem bênçãos para a sua vida, que te ama e não se afasta de você. Venha conhecer esse Deus. Eu tenho certeza que a sua vida se sentirá feliz. Faça um esforço e aceite o meu convite. Venha conhecer a Deus.